me matar. Você não faz ideia do que eu tô imaginando. A banda que tem swing, estoura de novo. Hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Hoje tá tirando onda, rebolando na minha frente. Hoje de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa e sabe me provocar, sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. E rapidinho ela não vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo com as boadas e com os parceiros, aí não tinha jeito de ia rolar. E lá em casa a gente vai se tornar, viu, novinho? Ai, não tô valendo nada, bicho. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você não faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Faz ideia do que eu tô imaginando, viu, novinho? Barra de rir. A banda que tem swing e santantinho. Meu patrão Antônio Éder. E logo hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Hoje tá tirando onda, rebolando na minha frente. Hoje de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa e sabe me provocar, sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. E rapidinho ela não vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo com as boadas e com os parceiros, aí não tinha jeito que ia rolar. E lá em casa, meu bom, a gente vai se esbaldar, viu? Vai, meu filho! Ai, não tô valendo nada, bicho. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você não faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho, Sandro Som. Minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você não faz ideia do que eu tô imaginando.